Sem essa de sofrência, porque a gente terminou. Eu vou curtir minha farra com os meus amigos. Os meus amigos litros. Agora tô solteiro, eu vou aproveitar. De cada segundo do que fui proibido. Como aceitei tudo isso? Eu vou fazer de tudo pra curar essa dor. Vou encher a cara pra esquecer esse amor. Só encher e derramando. É só chamar o garçom pra ficar bom. Uma cerveja vai na mesa. Foi Naldo Paquera com aquele modão. Chora coração, chora coração, chora coração, chora coração. Coração. É só chamar o garçom pra ficar bom. Um litro de uísque, uma cerveja vai na mesa. Do Paquera, bom aquele modão. Chora coração, chora coração, chora coração, chora coração. Coração. Rocha, vai. Cada segundo do que fui proibido. Como aceitei tudo isso? Eu vou fazer de tudo pra curar essa dor. Vou encher a cara pra esquecer esse amor. Só encher e derramando. Quem conhece o refrão, como é que é? É só chamar o garçom pra ficar bom. Que uma cerveja vai na mesa. Foi Naldo Paquera com aquele modão. Chora coração, chora coração, chora coração, chora coração. É só chamar o garçom pra ficar bom. Uma cerveja vai na mesa. Foi Naldo Paquera com aquele fogão. Chora coração, chora coração, chora coração, chora coração, coração, coração.